Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar. Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar. Já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui. Se prepara porque acabou, viu? Acabou, Neymar. Acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. O que é isso, rapaz? Acabou, acabou, acabou. E acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. Ricardo mora no solo. Ricardo mora no solo. Puxa o solo, Ricardo. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Acho melhor você se acostumar. Ricardo quer que eu cante mais lento. Espera aí que eu vou cantar agora. Peraí. Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar. Já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui. Agora já acabou com tudo. Acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, já foi, bebê! Lamba saia! Já foi, né? Lamba! Até em inglês eu falei, mano! Eita, mulher! A culpa de Ricardo e Rafael Moura! Isso é lamba saia, bebê! Do lambadão, meus amores!